Dia de fazenda, fuma um glen. Tô de cadeira de praia e barraca com a lupa indo além. Que essa mina tatuada ali na água. Fala, não fala, se não fala, nunca mais a vire. Dia de fazenda, fuma um glen. Tô de cadeira de praia e barraca com a lupa indo além. Que essa mina tatuada ali na água. Fala, não fala, se não fala, nunca mais a vire. Que essa mina tatuada ali na água. Me apresenta a chapa que eu posso ser seu Superman, hein? Toda nua, fingindo tá de roupa, tô na blunt de uva, mas ela que é a boa. Lendo seu livro, pegando seu sol. A vida contigo parece motivo pra eu dar meu melhor. Então por isso, não fique tão só. Eu sei o destino te condicionou a esperar o pior. Desses meninos, desses moleques, te cansaram tanto, te usaram tanto. E agora mulheres, você prefere, eu te entendo. Também tô cansado de nights, bebidas, piranhas e falsos. De brigas, meninas, invejas e papo. Ela não se acha na night, quer algo mais light. Esse é o motivo. E eu tô tranquilo, pra mim tá tudo bem. Porque eu tô sozinho e ela tá só também. Então o que que tem? Me diz o que que tem. Se eu tô sozinho e ela é só também. Então o que que tem? Me diz o que que tem. Aê, se eu tô sozinho e ela tá só também. Nega, desligue e vem. Aê, me ligue e vem. Só vem, me ligue e vem. Porque tu sabe que hoje tem. Nega, só ligue e vem, aê, desligue e vem, nega. Só vem, que tu sabe que hoje tem. Há de fazer nada, fuma um glen. Tô de cadeira de praia e barraca com a lupa indo além. Que essa mina tatuada ali na água. Fala, não fala, se não falar, nunca mais a verei. Há de fazer nada, fuma um glen. Tô de cadeira de praia e barraca com a lupa indo além. Que essa mina tatuada ali na água. Fala, não fala, se não fala, nunca mais a verei.